galera, bem-vindos a mais um Resistência Retro Gamer. Hoje falaremos sobre uma empresa que é sinônimo de nostalgia. Se você jogou nos anos 80, 90, jogos dela era sinônimo de expectativa de jogo bom. Estou falando da Konami. E para discutir o assunto, temos aqui o agente. E aí, galera, vamos fazer o código do cachorro aí. Não entendi, mas tudo bem. Do International Star Soccer, porra. Ah, pô, é o porra. Ah, lá, seu bacana. Pô. Cê, não, um foi bem longe, né? Não, bem longe não, fui bem perto. Exato. Bem longe das referências Konami, digamos, aquelas que vêm em mente, né, em primeiro momento. Mas enfim, tá certo. Temos aqui também o GameCube. E aí, vamos lá, Altered Beast aqui, né? Oi? Rise from your grave. Estamos voltando do cemitério, né, bicho? Quase 4 meses sem gravar aí, pelo amor de Deus, né? O pessoal tava achando que a gente tava morto. Eita, nós. Então vamos lá. Inacreditavelmente, temos aqui, depois de mais de um ano, o Gui, né? Fala aí, pessoas. Estamos de volta. Isso aí. Juntos vamos discutir sobre um pouco da história dessa empresa. Seus jogos, à medida que as novas gerações de videogames apareciam, a importância dela nos arcades e em consoles modernos. Saberá também o que representou a empresa para todos nós gamers nessa época. E ao final, saberá por que seu brilho desvaneceu e terá a resposta para aquela pergunta que sempre surge em fóruns, grupos e redes sociais. E a Konami, cara? Então, vamos lá. A empresa que precedeu a Konami foi fundada em 21 de março de 1969 por Kagemasa Kozuki. Essa empresa inicialmente fazia apenas locação e manutenção de jukebox, ou seja, eles lidavam com máquinas de música para bares e estabelecimentos e forneciam a manutenção devida. Em 73, Kagemasa juntou mais outros dois sócios de nome Yoshinobu Nakama e Tatsuo Miyazako e criaram, baseado nas duas letras iniciais de seus nomes, Kozuki, Nakama e Miyazako, a empresa Konami Industry Co. Limitada. Se é Nakama, é bom, hein? Nakama é bom. Em 19 de março desse ano, a Konami começou a fabricar máquinas de diversão mecânica, que eram vendidas para arcades, avançando ainda mais no campo do entretenimento, mas ainda longe de jogos eletrônicos. Foi apenas 5 anos depois, já em 78, que timidamente a Konami começou a criação de jogos eletrônicos para arcades. No ano seguinte, a Konami começou a exportar seus jogos eletrônicos de arcade para os Estados Unidos. Ano, inclusive, que ela lançou um clone na cara de pau mesmo do Space Invaders, chamado Space Kings. Teve uma segunda versão no mesmo ano. Em 1980, a Konami deu seu primeiro grande salto com games de sucesso nos arcades com Super Cobra, que é um shmup de helicóptero, e Scramble, que também foi um shmup com tema espacial, entre outros jogos. A partir daí, a Konami começou a espalhar em jogos de arcade e também a fazer jogos de console e computadores pelos anos 80. Né? Resumidamente, essa é uma história basic do início da Konami, né? Eu quero perguntar pra vocês, assim, que impacto que teve a Konami nos anos iniciais de arcades? Claro que não lá da década que talvez vocês nem iniciaram, mas ali dos jogos que influenciaram esses primeiros anos, do meio dos anos 80 da Konami, tanto para consoles 8-bits ou de outros sistemas que talvez vocês vejam hoje, até porque nessa época a gente era criança e talvez não teve tanto acesso, mas que hoje vocês veem, tanto assim em arcades que a gente jogou depois, ou em videogames, em 8-bits, qual foi o impacto para vocês, assim? Ué, Lu, eu acho que o primeiro impacto aí, você pode falar para nós, que você é o mais velho da turma aí, você não pegou nenhum desses arcade aí dos anos 80 da Konami, não? Eu peguei. Ah, deu aí, pra ó. Pegar, né, cara? Deu pra pegar. Aí. Deu pra pegar. Giros? Então comecem. Giros. Giros foi um ótimo exemplo mesmo de jogo que foi lançado ali em 83. Giros, né, ou Gyros? É esse mesmo aí. É esse mesmo. Tem gente que vai falar Giros, tem gente que vai falar Gyros. É o gabinete americano mais bonito pra mim de arcade que tem até hoje. É o do Giros. Gyros? É, né? É. Gyros. Gyros. Lá veio o Siphon Fighter Boy, Começa não, Guilherme. Começa não. Tivemos ali também, no, nessa época ali, o Track and Field, né, cara? Hyper Sports também, né? Circus Charlie, que foi um jogo que durou muito tempo nos arcades, né? Time Pilot, Hold Fighter. É tudo dessa época, assim, do meio dos anos 80. Teve o primeiro Gradius. Rushing Attack, né? O Green Beret também, né? Foram jogos que a gente via, né? Contra foi um pouco mais pra frente, né? Acho que foi. A gente teve ali vários 85. Jogos. O Contra foi em 87. E ele é vertical, né, cara? Se você olhar, ele é side scroller, mas é vertical. É, o original é vertical, tanto que, se eu me lembro bem, a versão de MSX meio que é mais parecida nesse sentido, né? Mas não Sim. É a melhor, né? A melhor é a do NES. É, exatamente. E até falando agora do MSX, acho que nessa época também a Konami foi muito importante pro MSX, né, gente? Olha, eu posso falar então que o primeiro jogo que eu joguei da Konami, que foi no MSX, e eu nem sabia que era Konami, nem ligava se era empresa X ou Y, foi o Pinguim Adventure, ou o Antarctic Adventure. Uhum. Qual que saiu primeiro? Teve um que saiu primeiro aí. O Antarctic, né? É, foi o Antarctic. Foi em 83 o Antarctic Adventure. Então, um deles também saiu pra NES, eu acho que foi o outro, então. Foi o Pinguim Adventure que saiu pra NES também. Mas eu joguei o Antarctic Adventure no MSX brasileiro que o meu tio tinha. E nem sabia que era Konami. Mas agora vocês falando, com certeza foi o primeiro jogo da Konami que eu joguei. É. Uma coisa também que é interessante, porque esses jogos ali no MSX, até o Metal Gear, né, cara? Foram algumas franquias que duraram e duram até hoje também, né? Da Konami, que começaram em computadores japoneses, não só MSX, mas também PC-88, depois no X68000, alguns jogos saíram pra ele também da Konami, e que se transportaram pra videogames das gerações seguintes, e teve muitos representantes, Snatcher também, né? São jogos que começaram lá atrás. É, me desculpe aí os amantes de NES, mas a casa da Konami foi o MSX, né? Exatamente. Ela reinou quase que absoluta ali. Todo jogo dela fazia sucesso. É, fazia sucesso porque foi primeiro ali. Mas se você pegar todas as versões de NES são bem melhores. Não, a questão de ser melhor tecnicamente é por causa do poder do NES em frente ao MSX. Principalmente para jogo de plataforma, com scrolling, que, né, o MSX tem... O scrolling é problemático, né? Não tem scroll fino, né? É, não é. Então, mas assim, cara, todo amante de MSX fala da Konami, dos jogos da Konami, Gradius, né, ou Nemesis. Sim. Os Metal Gear, Antarctic Adventure, aquele outro, daquela Ave Fênix, eu esqueci o nome dele, tem pro NES também, mas é um jogo completamente diferente do NES. Né? Hinotori, exatamente. Excelente jogo pro MSX. E assim, a Konami, ela migrou pro Famicom gradativamente, né, porque né, alguns jogos foram saindo também. Parece que começou com Contra e com Gradius, se eu não me engano. Sim. E vale lembrar também, na parte do MSX, aquela coisa que era mais exclusiva. Por exemplo, Space Mumble. É uma coisa totalmente exclusiva e é ótimo pro MSX, né, cara? Esse aí é jogão de nave. Sim. Eu acho que, principalmente nessa época aí, talvez até a época dos 16-bits, mas a gente vai chegar lá, Konami era um exemplo de qualidade, né? Eram exceções os jogos da Konami que você pegava para qualquer dos sistemas que eles trabalhavam, que eram ruins, né? Eu até me lembro, assim, na época que eu emprestava jogo ou que eu alugava jogo, muitas vezes eu nem alugava pela arte da capa, eu alugava pela produtora, né? Então tinham duas produtoras, assim, que eu sempre confiava, era a Capcom e Konami. E dificilmente as coisas davam errado, né? Tirando aí alguns exemplos, tipo Top Gun do NES, que é ruim, mas... Pô, é ruim não. Eu não acho não, ruim. Eu acho ruim. Olha a controvérsia. O Guiné é fã do Maverick, não tem jeito, né? É. Não tem o Ken Reeves ali, mas tem o Tom Cruise, né? O jogo é legal, cara. O jogo é difícil. Se você parar pra olhar legal pra época, pô, música, o gráfico, o jogo é legal, cara. Não, e você tocou num ponto importante. Eu acho que a Konami, talvez, junto ali da... Não sei se a Capcom entra nesse quesito, mas em termos de música nos jogos, a Konami talvez tenha sido uma das grandes produtoras aí que começaram a apresentar uma capacidade musical no sentido de mostrar melodias mais complexas, músicas que aquelas músicas mais catchy, assim, né, que grudam nos jogos, seja do MSX ou do Nintendinho, né? Então, eu tenho uma lembrança muito assim, cara, era batata, assim, tipo, ia na casa de alguém e tal, e o cara pegava ali um cartuchinho da Konami, cara, você já falava assim, meu, pode colocar esse jogo aí, que esse jogo é 90% de chance de ser bom. Independente do título. É porque tinha coisa que a gente nem sabia que existia, né? Era Capcom, Konami e Tecmo, pra mim, né? Na época. Pegou qualquer jogo desses aí, se eu tivesse na locadora e não tivesse outra coisa pra pegar, pode pegar que era coisa boa. Porque, cara, qual outra coisa que tinha, sem ser Capcom, Konami, Tecmo, e tinha alguma outra aí? Alguma coisa da Taito, Nancote... Sega, né? Que são, as, no caso, os exclusivos, vamos dizer assim, né? Mas não, a questão é diferenciado disso daí, igual o GameCube falou. Parte de música, cara, a Konami acho que dava pau nessa época aí, em geral. Quando começou mesmo, o primeiro Castlevania, cara. Tu vê aí, tanto do MSX quanto do NES, a trilha sonora esculacha. Não, é verdade. A Konami, assim, em matéria de quantidade de jogo ali naquela época, né, ela até teve que fazer uns esquemas aí obscuros aí pra lançar mais jogos aí na época do Famicom, do NES, do que a própria Nintendo queria que ela lançasse, né? Mas por limitação ou por empresa, né? Que eles faziam a limitação, isso, né? É, mas ela, assim, era uma empresa monstruosa em capacidade de fazer jogo diferente. E todos bons, né? A International Track and Field grande, né? Era muito bom, cara. E também tem a questão do seguinte, né, cara? Eles conseguiam migrar essa coisa do arcade deles e fazer uma adaptação muito boa pro NES de seus arcades, né, cara? Claro, tinham as limitações ali. E também de exclusivos, por exemplo, Getsu Fumaden é um jogo da Konami, né? Um jogo, assim, japonês, se você jogar aí no Famicom, não veio pro Ocidente. E é um jogo muito legalzinho, embora seja todo em japonês, é bem interessante. Saiu pra PC Engine também, não saiu depois? Olha, cara, eu vou dever essa daí pra você, realmente eu não sei. É da mesma linha, né? Talvez não seja o mesmo jogo, mas é do mesmo protagonista, aquele... Ah, sim, sim. O Fuma lá, né? Isso. Parece até no High Score Girl, né? A hora que ele pega lá, que ele mostra o PCzinho pra menina, acho que ele mostra esse jogo aí, né? Se eu não me engano, tem essa referência aí. É, a gente tem ali outros jogos também da época do NES ali. Mais ou menos no início, né, do NES, a série Twin Peaks, que você tem inúmeros jogos aí também. É uma coisa que eu acho que inegável da Konami, se a gente for pensar bem sobre os títulos, né? Você tem títulos de tudo que é jeito, você tem navinha, você tem aventura, você tem esporte, você tem corrida. Enfim, ela era multidisciplinar, né, no sentido dos gêneros. E a Konami sempre foi uma empresa, sempre foi, naquela época, né, muito criativa, né, e que soube aproveitar muito bem as oportunidades nas plataformas em que trabalhou. Então a gente pode pegar alguns exemplos. A gente fala da empresa, mas claro que envolve também quem trabalhava ali, né. Por exemplo, quando o Kojima foi fazer o Metal Gear do MSX, né? O MSX, a gente sabe que ele tem ali uma limitação de hardware, e aí o Kojima teve que pautar o jogo muito mais voltado para uma parte de stealth, né? De você se esconder e ter menos ação, porque o hardware não dava, talvez, para suportar tanto movimento na tela e tal. Então, acabou que ele fez ali um jogo mais stealth e, cara, ele deu certo, né? Funcionou muito bem. Quando a gente olha pro Famicom, eu acho que a Konami foi a primeira empresa a fazer jogo baseado em filme, que ela fez o Goonies, né? Só no Japão. Não fez nem, no Nintendinho. E, cara, eu tava vendo estatística. Mas tem no MSX, tem no MSX, né? Tem no MSX também. Mas a versão do Famicom, eu acho que vendeu 1 milhão de cópias no Japão, cara. Um negócio assim... Que talvez, não, nem sei se era a projeção deles, mas aí os caras viram ali um nicho. E aí começaram a trabalhar talvez com essas franquias de televisão. Aí veio o Tartarugas Ninja, veio o Batman falando de Super Nintendo já. Então eu acho que foi uma empresa que sempre buscou essa... Pensar um pouco fora da caixa, né, em relação às demais. E aí a gente tem, cara... Sei lá, quando você fala de Konami, você lembra de muita coisa, né? A gente falou aí de International Superstar Soccer, que é o que ainda tem até hoje aí no nome de Pro Evolution, né? Mas, de fato, cara, na época dos 8-bits ali de MSX, putz... Se você digita no YouTube ou no Google jogos da Konami, você vai achar um monte de coisa. E provavelmente coisa que a pessoa nem sabia que era da Konami. Porque tem muito título, né? Tem muito título. Famicom Disk System, cara, tem um monte de coisa. Um que explodiu pra mim também na época, que todo mundo aqui sabe qual é, e a gente não falou, aquele Ahá Kung Fu, né? Kung Fu. Kung Fu. Exatamente. Tava o carinha, tocava o gongozinho lá. O Lu falou do Twin Bee, o Gradius, né? Também. Uh-huh. Teve o de basquete. Salamander também, né? Salamander. O de basquete, uh-huh. Double Dribble. Não sei se aqui alguém lembra. Sim. Sim. É uma versão boa pro Mega Drive. Isso aí. No NES tinha aquela animaçãozinha, né? Quando a galera, ou o cara enterrava. Que pra época o gráfico daquilo ali aparecendo no cara. Lógico, no Mega Drive depois foi muito superior. Mas no NES tava muito legal também quando aparecia esse tipo de animação. Eu acho que a Konami, nessa época, batia de frente com a SEGA pra caramba em matéria de querer competir em mercado de arcade. A SEGA tava numa ascensão já saindo de 8-bits. Mesmo os 8-bits do arcade, né? Indo pra 16-bits com Golden Axe, Afterburner, OutRun. E a Konami, foi quando a Konami lançou, o Lely estava até falando aí, lançou esses jogos baseados em filmes, como Tartaruga Ninja, Simpsons, que era tudo 16-bits. A gente vai falar dessa parte aí. Beleza. Só peguei o gancho do Lely ali. Só dando um corte aí, uma coisa que eu achei interessante que eu não tinha me tocado, cara, mas faz parte da história também. Eu achei que a Konami tinha lançado alguns jogos pra PC Engine, assim, nessa época aí, deu, década de 80 ali, né, aquela coisa assim, mas se você for ver, cara, isso foi aquela restrição já da Nintendo, né? Tipo, façam jogos pra mim em exclusividade, né? Todos os jogos de PC Engine, cara, Gradius, Salamander, Parodius, Twin Bee, Snatcher, todos os jogos de PC Engine, seja via Hucard ou seja via CD, eles são pós-91, cara. Então, por isso que você também não vê jogos da Konami, por exemplo, pra Master System, ou não viu pro PC Engine anteriores a essa data. Realmente. Foi tudo depois mesmo. Essa restrição que a Nintendo fez de exclusividade, e claro, pelo sucesso do console, trouxe muita coisa boa pro NES, né? Demais. Praticamente tudo que tinha no arcade da Konami de bom, eles conseguiram portar pro NES, cara. Quando o port, ele era limitado por uma questão de hardware, eles davam um jeito, né? Então, tem um jogo da Konami que eu gosto muito no Nintendinho, que é o Roller Games, e o jogo de arcade, né? Ele é completamente distinto. Ele é um jogo mais pautado na parte de esporte, né? De competição. Pro NES, talvez até pegando o gancho da febre dos beat'em ups, eles portaram como um beat'em up. Então no NES o Roller Games é um beat'em up, e é um beat'em up muito bacana, com músicas muito, muito legais. E tem muita gente que não conhece o Roller Games, porque eu acho que o Roller Games não saiu no Japão. Ele só saiu nos Estados Unidos. Então tem gente que não conhece o título, talvez olha a capinha, acha que é um título de esporte, mas não é. É um jogo de beat'em up muito bem feito. Verdade. Querem acrescentar mais uma coisa assim, nessa parte inicial aí da Konami? No... Deixa o Guiné falar do Castlevania, né? Fala aí, Guiné. Pô, olha o que... Já eu pular. Tem Castlevania, Castlevania 2, Castlevania 3. Vai pular o... Sim, cara. Não tem como. Não, não tem como, não. Tem Contra, Super Contra. Disserte sobre Castlevania, Guiné. São jogos aí. Mostre pra nós o seu conhecimento. O que tu quer que eu fale com isso? Da onde a Konami tirou a ideia, entendeu? Conta aí pra gente. O Guinelli só sabe andar pra frente, pular e bater, cara. É isso aí. É o que importa. É o que importa. Então, o jogo da Konami pra ele, então... Agora, ó. Tem um jogo aí que eu acho que não falaram. Mais antigo ainda. Fez muito sucesso. Qual? Kings Valley. Kings Valley. DMX. O que ele joga a faquinha, né? Tem que ficar pegando os tesouros pra abrir. Isso. E ele foi lançado aqui no Brasil, no auge da pirataria do MSX, com outro nome. Eu não vou lembrar, mas era um nome. Tipo, Múmia, não sei das quantas. Pô, eu não vou lembrar. Eu tenho esse jogo num cartucho 4 em 1, só que não vai dar pra ligar ele aqui agora pra ver. Mas o Brasil teve essa particularidade. Lançava os jogos, na época, com nomes diferentes. Ainda era uma pirataria modesta, né? Tímida, vamos dizer assim. Não era descambada, né? Que era, tipo, a mesma caixa, o mesmo nome. Eles mal tiravam o nome da empresa da ROM, né? E por aí vai. Cara, e você falou do Kings Valley. Eu joguei ele esses dias. E o jogo é do quê? De 84? Me ajuda aí, gente. Por aí, talvez. Kings Valley é de 85. Cara, é um jogo bem antigo, né? E a música do jogo é muito legal, né? Aquela música que gruda, muito bem feita. E você vai jogando Kings Valley, cara, pra você avançar no jogo, sei lá, terceira, quarta fase pra cima, Cara, é quase, assim, quase que você joga um xadrez de tão difícil. Não, é coisa pra japonesa avançar, é muito difícil. Aquela fase que é só pra você subir ali, nossa senhora. Ali já começa ao lado direito do cérebro a ter que funcionar. Sim, aquele eu trouxe uma característica de puzzle pros jogos que eu particularmente não consigo me lembrar de coisas pré-Kings Valley ou daquela ocasião que trouxesse uma complexidade de puzzle num jogo que não necessariamente é puzzle, né? Ele envolve também a questão da destreza de jogar a faquinha, então, pular, desviar das caveiras, né? Eu acho que ele é mais puzzle do que o resto. O resto é o que compõe a mistura pra ser um jogo... Sim, mas você concorda que o cara não pode ser bom só em puzzle? Ele tem que ser bom nos dois, né? Sim. Ele não pode ser só bom em puzzle. Plataforma, ele tem que ser bom em planejamento, mas isso aí é o que compõe um puzzle. É um puzzle de plataforma, vamos dizer assim? Sim, sim. Não é aquele puzzle tipo Tetris, né? Ou Puyo Puyo, é um negócio que é parado, né? Mais abrangente, né? É mais bem lembrado, é uma referência bacana, uma referência importante no MSX, inclusive, né? E o Lu aí não falou de F1 Spirit, Lu? Porra, Lu. Pô, cara, você, olha, é inacreditável, eu tava com ele aqui, ó. Sabe quando o cara tá babando pra falar um negócio? Esse jogo pra... Já no MSX1, né, cara? Já era legal o primeiro jogo, né, cara? Ele teve versões melhores depois. São jogos muito legais. Se eu não me engano, foi o primeiro cartucho que usou SCC ou não? Ou ele foi o único que usou SCC? Acho que foi. Porque a Konami, ela era metida a fazer o seu próprio áudio, né? Ela não ia na onda dos outros, não. A Konami, ela gostava de fazer o seu próprio tipo de áudio. Se vocês esperar aqui, eu até olho aqui, ó. Mas enquanto você olha aí, o F1 Spirit é aquele que parece que eles aproveitaram os assets do Road Fighter, né? O carrinho é parecido. Exatamente. Isso, só que tinha uns ajustes pra fazer no carro e tal, né? Sim, não, a tela de seleção do carro, cara, era uma tela de seleção digna de 16 bits. Era mó massa, assim. Sim. Mostrava ali o carro tipo Stock Car, tipo Le Mans. E a capa, vocês lembram da capa, da label do jogo? Que sim, é que era tipo um croquis técnico, né? Isso. Isso. Muito legal, era bem... Você compra o jogo só pela caixa, às vezes, né, cara? Não, que é muito bonito. Pô, aquilo ali, você fica olhando a capa ali duas horas, né? E achando coisa que você não viu na outra vez que você olhou a arte da capa. Não sei se vocês viram também a versão mais avançada do MSX2 dele. Vocês viram? Vocês chegaram a ver? É o 3D. Não, essa eu não conheço. É o 3D. O 3D? F1 Spirit 3D. E realmente, o primeiro F1 Spirit usou o Konami SCC. É? É foda, cara. É tipo assim, o moleque de hoje vê aquilo ali e fala, pô, pai, mas... O jogo hoje é realista aí, ó. O Super Mônaco GP já não acha legal, né? Imagina ver esses jogos do tipo Road Fighter, F1 Spirit, mas, pô, na época era coisa de louco. Mas fala aí, qual foi o primeiro jogo da Konami que chamou a atenção de vocês? Vou dar uma de lua aqui, puxar uma pau. Boa pra mim, ó, né, eu joguei o Antártica de Ventre, né, eu falei pra vocês. Mas o jogo que eu fissurei nele, mas eu não tinha ele. Eu sempre alugava, então pegava emprestado. Era o Tartaruga Ninja 2 Arcade Game, né? De Nintendinho. Ah, sim. Aquele ali, eu aprendi a jogar ele. Eu joguei até zerar ele, entendeu? Porque ele, você tem que aprender a jogar. Não adianta você esforçar, né? Tentar matar os bonequinhos. Tem uns macetes, cara. Não adianta ir na trocação, né? Não, pô, trocação... Ah, vou pra cima do cara, não funciona, não, né? Não, é voadora pra lá, B mais A, é voadora pra lá, B mais A, e, né, e por aí vai. Você, pouca modificação nesse esquema aí, mas até o moleque pegar esse esquema, né... E porque às vezes é chato jogar assim também, né? Você fala, pô, não quero só ficar fazendo isso, né? Eu quero dar umas porradas, mas não vai, né? Sim, você não consegue avançar assim desse jeito, né? Não, se você for jogar igual um Streets of Rage, por exemplo, que saiu bem depois, não vai dar certo. O jogo era pegadinha, não, cara. Vai. Você tinha que aprender o macete. E era padrão dos jogos dessa época, né? Até o videogame se desgrudar um pouco disso, foi muito marcante na era do NES, só nos 16 bits, vamos dizer assim, né? É. A época do NES é muito macetada, por isso que a gente tem o Guiné aí, né, cara? Muito macetado, é o Guiné. Já que tá tocando esse assunto que ele perguntou aí, que mais marcou, pra mim, eu não esqueço, foi o Giros, cara. Eu entrei no shopping época... É velho mesmo. Caralho, né? eu não esqueço. Eu vou estar na velharia também. Eu lembro da máquina, cara, era aquela coisa de você olhar pra cima, sabe? O gabinete grandão. Sim. E tu, porra... É porque você era pequeno, né? Você era criança, né? Não, ele ainda é pequeno. Ele era mínimo. Cara, mas o gabinete, se vocês olharem aí, pode procurar. É lindo. Eu já olhei, ele é meio bizarro, ele é arredondadão, né? É, diferente, diferente. É diferentão mesmo. E se você reparar, saiu a versão, se eu não me engano, tipo um remake, né, pro Xbox 360, Live Arcade. Cara, a música, quando você já coloca o crédito, coloca uma ficha, cara, era surreal. Aí depois de giros veio, que eu joguei mais, foi o Castlevania, do NES. Isso aí, sem dúvida, uhum. Que é aquela música dele entrando ali no castelo, de cara, tu acha que ele marcou todo mundo, cara, não adianta. Então, Guilherme, mas você que gosta muito de Gyros, eu acho que é Gyros, você fala nos giros aí, vamos falar as duas formas aqui, vai que um acerta, né? Se é Gaion, é Gyros. É Gyros. Tava Gyros, cara. Tá, Gyros, então, Gyros. Gyros. Então o Gyros. Todo mundo falando Gyros. É, você tinha que ter o Famicom Disk System pra jogar os Gyros do Famicom Disk System, porque eu tô vendo aqui, é um port muito bem feito, viu? E as músicas são muito, muito boas. Você conhecia o Gyros pro Famicom Disk System? Não, do Disk System não, mas eu sabia que acho que tinha pro NES. É, então. Você dá uma olhadinha aí que Famicom Disk System é sucesso. É igual o Castlevania. Dizem que o primeiro Castlevania saiu no Famicom Disk System. Foi, eu tenho ele. Eu tenho sim, ele aqui, sim. O 1 e o 2. A primeira versão saiu pro Famicom Disk System. Depois saiu a versão pro MSX. E depois saiu pro NES, do Castlevania, no caso. Que era Castlevania... Akumu, sei lá, no japonês. Akumaju. Vampire Killer, né? No MSX. Isso. E depois... Castlevania no NES. E você, GameCube, qual foi o jogo que marcou pra você dessa cara, época? Cara, talvez não tenha sido o primeiro que eu joguei, provavelmente não. Mas o que mais me marcou, eu acho que foi até por ser um negócio cabuloso, assim. É, eu tinha dois amigos japoneses na cidade dos meus pais, e eles tinham irmãos que moravam no Japão. E esses irmãos, eu acho que naquela época esse negócio de mandar coisa pra cá era muito mais fácil do que hoje. Eles mandavam caixas de papelão de jogos, assim, cara. E eles recebiam, sabe, aquelas pilhas de cartuchos de Famicom. Não é o Sugita, né? Não é o Sugita, teu amigo, né? Não é. Porque eu sei que você tem um envolvimento com o Sugita, né, cara? De compra e aquela coisa. E não era aquela coisa do Mercado Livre. Era aquela coisa no tete-a-tete. Não, eu cheguei a trocar uma ideia com ele, mas... É, foi no início. Uma vantagem sobre a gente aí, né? Não, foi no início só. Mas enfim... Tem vários jogos autografados aí que eu sei. Tem alguma coisa. Todo quem não tem. Quem não tem, eu não coleciona tenho. No Brasil. Então você não eu coleciona não no Brasil. Marcava a hora, ia lá buscar, né? Tem... Aquela coisa... Algum dia você terá. Mas enfim, os caras, eles assim, além de terem os jogos, eles sabiam um pouco mais da história, né? Porque os caras entendiam o japonês. E cara, eu lembro assim, eu tenho uma memória muito bem construída. Da primeira vez que eu vi o Salamander rodando. Primeiro, porque aquele cartucho é lindo, né? O cartucho do Famicom. É translúcido e a label é triangular. Caralho, a label é muito foda. Você fala assim, cara, só faltava sair as energiazinhas passando ali do chip pro capacitor, do capacitor pro videogame, né? Cara, você ficava imaginando, aquele cartucho verde translúcido já é um negócio de louco, né? E o jogo, cara, os caras falaram, não, que esse jogo aí se passa dentro do corpo humano. Você fala, meu Deus do céu, com 7 anos de idade, sei lá, um negócio desse, né, cara? A mente viaja, não, né? Viaja, cara? Imagina, cara, isso daí, ficção científica é elevada à enésima potência, né? Era uma época muito romântica, vamos dizer assim. Era demais, infância, você criava história, né, cara? Você via fala... uma coisa, tipo, inimaginável, assim. Sim, e eu fiquei com aquilo hoje, na cabeça. Hoje é tudo tão normal, né? Criançada nem liga porque aparece. Não, porque, hoje virou mais no mesmo. Isso amanhã tá aqui em casa... Entendeu? Ela lançou ali e amanhã tá aqui em casa. É, faço dar um, deixo baixando de noite, né? É. E aí eu até falei assim, na época, cara, assim, aquilo me marcou tanto que depois de um tempo comecei a, sei lá, trabalhar, assim, conseguir a grana. Eu lembrei daquilo e falei assim, cara, eu preciso comprar esse cartucho. E cartucho de Famicom... Comprou, né, miserável? É, então, e é um negócio que eu não ligo de pegar luz, né? Eu prefiro até pegar luz, porque sai mais barato e tal. Cara, mas esse especificamente eu quis pegar completo, porque esse marcou. É muito, quem não conhece aí que estiver ouvindo a gente, depois pesquisa aí o cartucho do Salamander pro Famicom, é muito bonito. Muito bacana mesmo. Eu tenho mesmo. Aqui do MSX. Ele é bonito também, rica. Mas não, não chega a ser igual esse. Sim. Aí. Não, e a case do MSX grandona, né? Tem aquela salamandra na capa, isso, assim. Isso, fodona. Isso. Bacana bem também. Bacana. Bacana também. Legal. Eu vou falar pra vocês que o jogo que eu mais tenho lembrança, assim, mais antiga da Konami, é justamente o Hyper Olympics, cara, de arcade. Ah, tá. Aquela coisa, assim, de você ver o jogo, porra, Olimpíadas, nossa, tem várias modalidades. Época da Olimpíada de 84, imagino, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, ver essa máquina na época ali, né, tipo, criança, você vendo os caras jogarem, aquele jogo ali, daqui a pouco você saca que, pô, o jogo é praticamente só botar. Botão, né, cara? É só botão, não tem um controle. É botões. É verdade. E daí você começa a sacar o que os caras usavam às vezes de artifício, aquela coisa do... Que hoje é bem lembrado, né, cara? Aquela coisa de você pegar um palito de sorvete pra fazer a velocidade do negócio, né? Da passada do corredor. Me explica isso aí. Né? Você pegava o palito de sorvete da Kibon, que não era premiado, isso. E ia lá jogar o Hyper Olympics. Como assim? Isso aí. Mas assim, eu ia lá e não tinha muita manha do jogo aí. Porque se você passar ali das primeiras, pô, das duas ou três modalidades, imagino, né? Que é, pô, papa, cara, ficha do cacete. Sim. Só que você via os loucão, né, cara? Os loucão, pô, os caras tinham a manha do jogo e você via modalidades à frente que você não conseguia nem chegar perto, né, cara? Então era, já começava aquela coisa de assistir o jogo rolando com um cara jogando ali, você apreciava a jogatina. Então acho que essa, eu acho que é a maior lembrança, assim, mais antiga, digamos assim, da Konami que eu recordo agora, é realmente o Hyper Olympic ali, que marcou bastante. Não jogava muito, mas era mais assistir mesmo o jogo, porque eu tinha ali meus 9 anos de idade e curtia bastante. E o legal que você falou de uma coisa, pô, hoje eu tô muito nostálgico, tá, gente? Uhum. Tô ficando velho, sei, mesmo, não tem jeito. Mas você falou uma coisa que é o seguinte, a gente ia no fliperama, às vezes não conseguia jogar, ou só tinha dinheiro pra uma, duas fichas, no máximo. E você pegava, sim, os macetes das outras pessoas jogando, dos caras bons. Passava muita vontade, né, gente? Nossa! Nossa senhora, era muito bom, cara. Era muito bom. E hoje em dia mudou demais essas coisas, né? A gente mata à vontade, entendeu? Antes a gente passava à vontade, não, agora não, a gente mata não, de vontade. Não, mas eu não falo nem isso. É porque, tipo, a maneira de você aprender os jogos não exige mais. Isso mais, entendeu? Não, tipo, é... Sim. É tipo, não, vou ali no YouTube ali, vejo como é que é, embora, né? Eu tô dando exemplo. Eu não costumo fazer isso exatamente porque eu sou dessa época aí, que não tinha lugar pra você procurar macete. Você queria macete? Vai no fliperama e vê o cara bom jogando. Ou então espera a revista sair com a dica, tipo, 6 meses depois. Entendeu? E não tinha dica de fliperama, né? Fliperama tinha pouca dica, cara. Não, fliperama não, era na rua. Aqui pra gente não. Talvez lá fora sim, mas aqui não, né? Aqui não. É. Não, nunca teve dica. Igual ele falou de dica de arcade, se você pegava lá com os caras mesmo, quando você não perdia a tua ficha pra eles. E não, e tinha os caras que não passavam, né? Eles não passavam os macetes. Isso aí. Eu tava discutindo com um cara esses dias, porque ele comprou um jogo de PS3. Nem lembro qual foi. Garoto novo, acho que pagou 200 conto. Caralho. Ele falou, não, eu já vi o jogo todo no YouTube, não sei que cara, tu já viu o jogo, tu pagou 200 reais no jogo, não jogou e já viu, ou seja, você teve a experiência por outra pessoa. Zerou no YouTube. É isso. É. Me explica isso, tu tá entendendo? Não existe, cara. Eu gosto de ver a gente, sabe o quê? Trailer, porque, né, mostra alguma coisa, agora gameplay, essas porra não curto de ver, entendeu? Acho que estraga toda... Eu lembro, o que mais eu lembro é quando você vai pra locadora, é lançamento tipo Street Fighter, de Mega Drive, de outro jogo. Tu viu o cara colocando o cartucho lá, o cara ligando, e você levava e você vai aprender a jogar você sozinho. Mas, Guiné, tem uma coisa que a gente fazia, só. E é por isso que talvez a gente não gosta de como que é feito hoje. Na época, sim, a gente, se a gente não tinha o dinheiro pra jogar, a gente via o cara jogando. Você ficava ao mesmo tempo no fliperama do que você estivesse jogando, se tendo dinheiro ou não. Exatamente, ou seja, era o YouTube de hoje, vamos dizer assim. Mas eu não tenho prazer de ver ninguém jogando no YouTube. Exatamente. Entendeu? Mas eu... Se eu ver um fliperama, um salão cheio de máquina, e eu ver um cara jogando Pit Fighter e o cara é bom, eu vou ficar olhando e jogando, porque isso aí vai me trazer uma sensação das épocas pra trás, entendeu? E é mesmo tempo que, por exemplo, Immortal 2, que eu jogava bem, muita gente parava pra ver. Pô, como que você fez esse fatal aqui? Ah, pô, como que você chegou nesse estágio secreto aí? Hoje em dia não tem nada disso mais, entendeu? E, assim, parece uma coisa chata, né? Tipo, ah, não, esses caras aí tão chato, tal. Tá, não é parece chato, é chato, chato mesmo. Não, mas era a experiência da época que hoje em dia não se repita. É, o pessoal de hoje nem não viveu isso, né? Como é que o cara... É aquela velha história, né? É saudade do que eu não vivi. Não tem como, né, cara? Vai ter saudade do que ele não viveu, né? O cara pode ter uma orientação de como era, mas não vai ter saudade, né? Então a molecada de hoje não vai ter isso, né? Eles falaram até em outro grupo aí. Não adianta, o cara pode ter a grana que for. Se o cara não viveu a época, não adianta, meu. Ele vai querer, ele vai ficar... Ele, por exemplo, igual agora, tem caras aí, às vezes, mais novos, que tem muito mais, às vezes, jogos, coleção enorme, mas não viveu nada, não, às vezes não jogou nada, não sabe. Então não adianta porra nenhuma. O meu pensamento é esse, o cara pode ter uma casa lotada de jogo. Ele não tem experiência do que a gente viveu nessa época que a gente tá contando aqui. Não adianta, cara, não adianta. Não é igual. Não tem como repor. Não tem como. É isso aí, galera. Vamos partir pro próximo bloco aí, que tem a era de ouro aí, mais ou menos, da Konami, que a gente tem que falar. Está na mente de muitas pessoas com relação à Konami, pois a partir desse ano a Konami lançou jogos que estão marcados para sempre na mente de quem um dia jogou o fliperama. Tenant de Mutant Ninja Turtles, Crime Fighters, The Simpsons, Sunset Riders, Vendetta, X-Men, Violent Storm estão espalhados por vários anos nos arcades. E tantos outros que o pessoal jogava no fliperama e sonhava jogar em casa também, né? Ao mesmo tempo, a empresa começou a criar muitos bons jogos para os 16-bits, fazendo com que a pessoa que locava um jogo tivesse como uma certeza que, só por ser da Konami, uma coisa que a gente já falou nos 8-bits, a gente já fazia isso daí nos arcades, inconscientemente, e também no NES, mas nos 16-bits você já tinha uma certeza, valia dar uma conferida no jogo só por ser da Konami. Acho que não tem como não concordar com essa premissa, independente de qual plataforma a pessoa jogava. Gostaria de saber de vocês justamente essa vivência dos fliperamas e jogos para console da época ali, a partir de 89, com as Tartarugas Ninja, né? E desse momento tão importante da empresa. O que vocês viveram? O que vocês pegaram dessa época aí? Cara, Tartaruga Ninja explodiu a cabeça de geral. Cara, vamos conversar. Você estava em qualquer lugar do fliperama, tocava a música de apresentação, aquilo chamava você a ver aquele negócio. Não, o negócio é quando o cara colocava o crédito. Na época, ninguém sabia que era Kawabanga, né? Ele ficava, olha a foca, olha a foca. Eu tava jogando Robocop, tava jogando Pit Fighter, Double Dragon, qualquer outro jogo. O cara botava a ficha no Tartaruga Ninja e ficava, que porra é essa? Mas detalhe, Guiné, a gente via a porra do desenho na TV, cara. É isso. Tinha, exato. Aí, então, dava mais vontade de jogar ainda, cara. Trazer o personagem da TV pro videogame, né? Não foi, cara, eu lembro direitinho. Foi uma das primeiras, se não foi a primeira abertura cantada de arcade. Eu não lembro com certeza, mas acho que foi a cantada legal foi a de Tartaruga Ninja. Pô, era igualzinho o desenho, cara. Idêntico. Era muito legal. Mano. Fora que essa máquina de arcade, a placa da Konami, eu esqueci qual o número dela, que é a mesma do Simpsons, etc. Muitas vozes. Tipo, chegava no chefe e tinha uma voz. Ele ia pegar pizza, tinha voz. Ia fazer não sei o que. Muita voz. A Konami abusou de recursos que na época era, tipo, inovou, entendeu? Foi os primeiros. Não tinha isso. Foi a mesma coisa que você via nos Simpsons. Que a máquina, né, é a mesma placa. Os Simpsons, depois teve o Turtles in Time, que a gente quase não teve acesso ao Turtles in Time aqui. A gente teve acesso ao Turtles in Time na versão de Super Nintendo, que muita gente acha a versão de Super Nintendo melhor que a versão de arcade. Eu gosto das duas. Não fico falando que um é melhor que o outro. Agora, cara, Tartaruga Ninja, o primeiro de arcade game, nossa, Aquilo ali foi divisor de águas pra muita gente. Eu joguei muito. Foi igualzinho quando entrou o Street Fighter, logo depois. Teve o mesmo peso, né? Mesmo peso. Exato. Sim, só que ela entrou meio que numa época. Não que a gente soubesse que isso ia acontecer, mas já existia muito beat'em up ali. E o Street Fighter foi meio que o primeirão ali de fighting que fez sucesso. Então criou um outro modo de jogo, né? Um outro tipo de jogo que pegou arcade de assalto. Então muita gente já não queria saber de beat'em up, mas foi pro Street Fighter. Mas isso aí é outra conversa. Tartaruga Ninja reinou quando foi lançado. E a gente não tá lembrando aí, mas teve um primeiro jogo da Tartaruga Ninja pro NES, né? Que, tipo, né, todo mundo passava raiva nele e ia no 2 de fliperama tentar porrada, né, nos outros. Eu joguei muito o primeiro. E aquela musiquinha... Você zerou? Zerei, pô, ano passado, não lembro? Não, mas na época você não zerou? Não, na época não. Pô, era muito difícil, cara, era muito difícil. E ele era cheio de macete, era um jogo cheio de macete. O problema é que tu levava pra tu zerar ele, tipo, na época, 6-7 horas jogando direto. E, cara, na época a mãe não deixava tu ficar esse tempo todo direto. Dava merda, entendeu? Não, era só desligava a televisão e deixava o videogame ligar com um paninho em cima. Sim, a gente tem, eu fiz Robocop 2 de NES. E aí, meu irmão, a gente colocou uma flanela em cima pra apagar o LED. E hoje você adora LED, né? Põe LED em tudo que é videogame. Tudo que é videogame. Olha só, olha que ironia. Pra dentro do negócio da fornalha lá do NES. Mas, cara, o Tartaruga Ninja, o primeiro, eu gosto bastante também. Eu acho bem legal. Não tem comparação com o segundo, né? Mas a Konami já tava visando o arcade game quando lançou o primeiro. Uhum. Porque já tava visando o sucesso do desenho animado. E uma coisa do arcade game no NES... E pelo menos pra mim funcionava assim. Eu tinha desligado a impressão de que eu tava jogando um jogo muito inferior. Pra mim, eu tava jogando um arcade em casa, cara. Eu não sei vocês, mas pra mim, jogando o arcade game no NES, eu tinha essa impressão. Ah, cara, eu vou falar pra você que eu vi primeiro o do NES do que o do arcade. Ah, é? Vou falar com você. Eu vi primeiro o do NES. Ah, entendeu? Porque quando eu vi o Tartaruga Ninja 2... Você foi sortudo. É tipo assim, foi uma máquina original, mas foi depois. Não foi na época que ela saiu. Sei, entendi. Eu tô querendo o seguinte, você foi sortudo, porque se você viu o primeiro do NES, você não vai ter aquela comparação, né, de falar, ah, não, não sei o que, veio primeiro. Agora você vai no arcade, joga aquele lá primeiro. Aí te entrega aquela versão lá. Logo estava explodindo o Mega Drive. Aí começava aquela guerrinha. Não, porque não sei o que. Sempre teve aquela porra. E a versão do NES é muito fraca em relação à versão do arcade. Quebrava um galho? Quebrava. Mas é igual o Lu falou ali. Ele abstraía aquilo ali e divertia igual, né? Sem dúvida. Aliás, você divertia mais, porque no fliperama a ficha acabava, né? Sim. Você não chegava no fim. Eu, pelo menos, não chegava nem perto do fim. Eu sei vocês. Eu consigo zerar o Tartarugarinho com uma ficha. Caramba, hein? É muito viciado esse Guiné linear, viu? Pra frente, pulo e porrada. É isso aí, Guiné. Eu lembro que foi Tartaruga Ninja, Vendetta, Final Fight. Não fala de Vendetta, não, que eu fico com raiva. Por quê, cara? Eu fico com raiva da Konami. Por quê, cara? Ela me obrigou a zerar essa porra no fliperama, porque ela nunca lançava esse jogo pra videogame. Eu zerei no fliperama, uma ficha. Cara. Eu zerei, eu parei de jogar. Falei, eu não jogo mais, eu quero um videogame. Não lançou. Violent Storm não lançou pra videogame. É foda, viu? Igual Final Fight, porra. Lança aquele Final Fight de Super Nintendo. Aí, porra, eu era viciado em Final Fight de arcade. Quando sai aquela versão capada pro Super Nintendo, eu falei, quê? Nem fudendo. Não, mas divertiu muita gente, cara. Divertiu muita gente. É porque a gente vê que você tinha acesso ao fliperama muito fácil. Você tava num lugar que tinha o acesso ao fliperama. E muita gente não tinha, né? Então, quebrou o galho. Quebrou, mas uma coisa que a gente discute sempre, quer ver? É o Altered Best. Quando saiu o Altered Best de Mega Drive, você não sofria tanto. E falar assim, nossa, perdeu muito. Eu achava a versão de Mega, igual o Golden Axe. O Golden Axe de Mega Drive, eu acho as músicas do Golden Axe de Mega melhor que a de arcade. É gosto, mas eu acho que a de Mega é melhor. O gráfico não, mas as músicas de Mega Drive são melhor. Konami, voltemos a Konami. O Guiné empolga. Eu falei pra ele não dá de demolê. Eu falei pra ele, vai. Eu empolgado. Mas é igual a gente falou, cara, você não tem como você não ligar uma coisa na outra. É um do lado do outro. O Guiné, ele tem dois travesseiros que ele dorme abraçado, você sabe, né? É. Um se chama Konami e o outro Capcom. Você sabe, né, Vitor? É. Esse dia, minha mãe falou um negócio de coronavírus, eu falei, cara, já tem aí, só me enterrar na minha máquina. Pega a minha máquina e faz de caixão. Joga dele. Caralho, cara. Vai dar muito trabalho, só. Eles não vão mexer com isso. Imagina descer com a máquina, pô. Mais fácil queimar. Vai queimar minha máquina, tá maluco? Chega perto aí, Guilherme. Já não é mais tua, rapaz. Já morreu. É. Acabou, rapaz. Não vem com essa, não. Fala, Lelis. Eu, cara, não tive contato com os arcades da Konami, né? Onde você tava nessa época, cara? Onde você tava? Coloca a música triste aí depois, viu? Eu vou colocar a música do Bruce Banner indo embora pedindo carona, cara. Cara, eu tava numa cidade de 14 mil habitantes, cara. Então, vocês estavam BH, Curitiba, Rio de Janeiro, né? Vocês estavam no céu. O que você fazia nessa época aí? Eu jogava Nintendinho, né, velho? Comecei a Nintendinho. A primeira máquina de fliperama que eu vi nem era dedicada, né? Era uma Eletromatic, provavelmente, ou similar. Era ainda aquela época que tinha as empresas que passavam de bar em bar, trocando, né? Fazer o contrato de locação dos jogos. E aí o cara, cada semana, cada duas semanas, ia lá, botava um City Fighter, botava um Lavinha, botava um Berenap. E aí teve um bar lá, mas isso foi bem posterior ali, talvez a data de lançamento do Sunset Riders. Foi o primeiro arcade que eu vi da Konami, foi Sunset Riders. Então é isso que vocês falaram aí. Já falamos bem mal de Sunset Riders nesse podcast. Não faça eu xingar de novo a Konami. Ah, é? Foi por quê? Não. Eu ia pro fliperama pra ficar vendo a abertura desse jogo. Porque você fica bravo com a versão do Mega inferior? Exatamente. É muito inferior. Ah, né? Sim. Muito. A gente falou disso no cast de comparação. São diversões, né? Sim, sim. Mas enfim, o primeiro fliperama que eu vi foi Sunset Riders e... Começou bem. É, eu construí a minha percepção de Konami com o Famicom e Super Nintendo. Eu tive pouquíssimo contato com os títulos de Mega Drive, então fui conhecer o fliperama só depois, bem mais pra frente. E você falando agora de Mega Drive, Super Nintendo, a Konami teve uma participação boa também nos dois consoles, né? Muito mais no Super Nintendo do que no Mega Drive, mas com jogos bons nos dois videogames, né? Sim, sim. É, eu assim, Konami, aí pensando em Konami 16-bits... Uhum. Cara, o que me vem na cabeça de bate-pronto, talvez as pessoas vão falar de Tartarugas Ninja... Vamos falar de Sunset Riders, Contra... Castlevania... É, eu vou lembrar de X-Lay, porque, cara, aquele negócio da navinha meio que navegar num horizonte, né? Sim. Ele não é aquele plano vertical, né? Flat. Ele é alguma coisa meio giratória, meio... É, ele usa muito mod 7, né, cara? Sim, sim. O rotação também... Jogão. Sim. Então, putz, cara, quando eu vi o X-Lay, difícil, né, cara? Difícil pra caramba aquele jogo. Sim. Então, assim, mais uma vez, né, o que me chamou a atenção, assim, de Konami foi Navinha. Mas, cara, depois eu joguei tudo que apareceu de Konami, né, em 16-bits. Terminando com o clássico International Superstar Soccer. Mas a gente vai chegar lá, né? Mas assim, mais uma vez, né? A Konami sabendo dosar bem os mercados, né? Títulos muito voltados aí pro mercado ocidental, né? É, então a gente tem o Batman, você tem eventualmente o futebol, que pega ali a Europa, pega aqui a Batman, América. O Batman que você tá falando é o Batman do Super Nintendo, né? O Batman do Super Nintendo, o Batman, né? Returns, né? O Batman Returns. Tem o Adventure também do Super Nintendo, que é muito bom, né? E, cara, e aí quando você olha pro mercado oriental, tem um monte de coisa boa também. Só que aí que limita um pouco jogar por causa da língua. Mas tem lá aquela série do Mystical Ninja. Sim. Acho que é Goemon, né? É, Gambari Goemon, né? Gambari Goemon. Isso. Assim, né? Cara, são muito bons os jogos. Mas você esbarra na questão do idioma. É. E Mega Drive, também fui conhecer Mega Drive e Konami bem depois, porque eu não tive Mega Drive, né? Uhum. Eu tive Mega Drive só posterior. Mas, cara, as lembranças são muito boas. Konami, como eu disse, vai na locadora, não sabe o que locar. Capcom, Konami. Dificilmente vai dar merda. era a orientação que eu passava pro meu irmão e vice-versa, assim. Quando a gente ia na locadora, tipo, ou um ou outro, né? Quando a gente ia os dois, a gente decidia em colegiado ali qual Capcom ou Konami a gente ia levar. Mas quando ia um só, me traz Capcom ou Konami, não... Não traz outra coisa, né, cara? Era o segredo do sucesso, né? Uhum. Engraçado, eu tenho duas lembranças bem distintas nos dois videogames. Eu tenho essa coisa marcada de jogar muito, entendeu? Esses dois jogos. Uma é aquela coisa do Contra 3 ali, o Alien Wars do Super Nintendo. Aquela coisa de você, primeira vez você chegar no primeiro chefe, aquela tartaruga gigantona lá. Aquela coisa da música dizendo que o chefe tá chegando. Aquela coisa de quebrar a parede, aquele bicho gigante fazendo aquele barulho de passos pesados, né? Aquela coisa bem marcante do jogo, né? E o outro jogo que eu, pô, joguei demais, Rocket Knight Adventures, acho que eu joguei de todas as maneiras possíveis, menos na dificuldade máxima, que foi quase impossível, mas foram jogos, assim, que pra mim são dos maiores representantes da Konami nos 16-bits, assim. É, Rocket Knight é muito bom. É, muito bom, mas o que eu mais joguei 16-bits da Konami, Castlevania 4 no Super Nintendo, o Castlevania do Mega Drive, os dois tartarugas, o Hyper Stone Race, né, do Mega, e o que também é legal, o Turtles in Time, enfim, o Axley que você falou também é só jogão, cara. Sim. É muito jogo bom. É o que tu falou, de horas, se você for ver, às vezes você acabava pegando jogos repetidos, né, da Konami pra jogar. Uhum. Sim, tartarugas, cara. Nossa, quantas vezes a gente não pegou tartarugas? O próprio Sunset Riders, cara. Eu lembro que a música do Super Nintendo era muito... A abertura era muito próxima do arcade. Eu ficava escutando aquela porra, cara, e várias vezes. O Castlevania tinha o soundtrack no menu de opções. Tu podia escutar as músicas. Cara, a Konami arregaçava, né? Cara, aquele negócio do tartaruga de você ficar batendo o cara no chão e jogar ele contra a televisão. Fora da tela. Cara, você é louco, aquilo ali era um negócio que falava, meu, como é que o cara faz isso, velho? Como é que só eles? Por que só eles conseguem fazer isso, né? Por que não tem nenhum outro jogo, sabe? Aquilo era muito, assim, diferente de tudo que a gente já tinha jogado. Era muito foda. O engraçado, Lelis, que tu falou aí de jogar na tela, é que essa versão era do Super Nintendo, no caso, né? Mas era a versão do arcade. Sim. A Konami fez, ela aproveitou o efeito de zoom, né? E rotação que o Super Nintendo tinha, que no Mega Drive você não jogava na tela. Não. Uma das coisas que, né, foi ponto pro... E eles fizeram uma fase a mais. Não sei se você viu isso também no Super Nintendo, a fase do espaço lá, eu acho. Que não tem na versão arcade, só tem na versão de Super Nintendo. Por isso que muita gente fala que a versão de Super Nintendo é melhor do que a do arcade, né? Eu acho as duas bacanas. São boas. É que a versão do Super Nintendo é aquela de casa, né, cara? Pô, aquela versão que você... Quem tinha o cartucho, você podia jogar um negócio que era muito bem feito em casa, né? Então, é lógico. É. Enquanto a gente se prepara, deixa eu só puxar aqui um da memória que eu lembrei. É. Que, cara, preciso mencionar esse jogo marcou a minha infância. Fala qual é? Do Super Nintendo. É época 16 bits. Já dei uma dica, ó. Super Nintendo. Qual que é, o Guiné? Cybernator. Não, Cybernator não é Konami. Claro que é. Você quase acertou. Acertou. É Masaya, né? Masaya. É Metal Warriors. Metal Warriors. Cara, esse jogo... Caraca, meu. Quando eu vi esse jogo, eu pensei... Cara, como que... É que aquela abertura, cara. Do carinha mexendo nos comandos ali. E, tipo, conversando com os caras. Aquele sprite gigantesco tomando a tela, assim. São, assim... Acho que são quatro telas... Sabe, 4, 5 telas, aí mostra ele se distanciando, né? Indo lá pra missão. E a música da primeira fase. Cara, que jogo, cara. Que jogo. E não consegui ter esse jogo até hoje, porque o filho da mãe é caro pra caramba. Música triste, Lu. Música triste, porque esse. Esse aí não teve jeito, cara. Mas, e esse jogo tem uma curiosidade. Ele foi produzido pela Konami, publicado só nos Estados Unidos, né? Só na América, pela LucasArts. Não entendo por que um jogo de Mac não foi publicado no Japão. Não sei se tem algum problema de licença. Porque, cara, é o tipo do jogo que o mercado japonês provavelmente ia adorar jantar, receber, né? Isso daí, né? Ô, louco, os caras adoram isso, né, cara? Mas engraçado... Ô, Lelis, eu... Eu acho o Valken... São os... Cybernator, né? É, o Assault Suits Valken, que é, né, o Cybernator na América. Eu Sim. acho que ele... Assim, eu não sei. São dois jogos diferentes. Os dois são Sim, de mecha, mas... Assim, Sim. Pelo menos é meu gosto. Eu prefiro o Cybernator, né? Talvez porque o Cybernator tem uma jogabilidade mais voltada, tipo, pro padrão de quem gosta um jogo de Mega Drive, né? Ele é mais rápido, ele tem mais opções, né? O Mac, ele se movimenta mais rápido. Isso, mas assim, mas não é uma jogabilidade mais pesada? O Metal Warriors não parece ser uma coisa mais leve? Os cenários são bem maiores? Eu acho que o Metal Warriors é mais pesado, cara. Eu acho que você toma muito dano no jogo. Eu não vou lembrar, mas tipo assim, o Valk eu lembro mais. Mas eu tenho essa percepção. Eu tenho a percepção que o Metal Warriors, o Mac é mais pesado, ele é mais lento pra você tomar ações ali, você acaba morrendo mais, é uma dificuldade do jogo. E o Valken não, o Valken ele é mais ágil, o Valken ele é um robô mais flexível. O gigante ali no combate. Que arme é mais Valken do que Metal Warriors, né? Metal Warriors, acho que aquela pegada ali, não sei se talvez possa ser uma pegada ocidentalizada. Exato. Né? Aquilo morreu. Muito provável que por isso que eles falaram, isso aí no Japão não. Pode ser, porque o que vingou depois nas sequências, seja de Play 2, seja no PC, com outros jogos similares, foi o Valken. Até o próprio Front Mission Gun Hazard, fazendo um paralelo rapidão aí, ele tem uma pegada muito mais parecida com o Valken do que o Metal Warriors. Mas enfim, Metal Warriors está na lista de jogos que estão na querência, mas que... Ainda não foi possível. Você perdeu a oportunidade, porque não era um jogo caro. Não era. Depois virou uma moda, Nintendo, né? Tudo ficou caro. Tudo, né? Tudo. Não, Mario World e 200 Super Mario World é um jogo caro. E é um jogo que vinha no console. Inacreditável. Vendeu 5 milhões de cópias. Ei, gente. E você? Oi. Quais são os jogos pra você que marcam os 16 bits? Cara, eu vou falar que eu joguei muito International Superstar Soccer. Vamos dizer que, tipo assim, quando eu peguei o Super Nintendo, eu tinha Mega Drive antes, né? Eu não larguei o Mega Drive. Eu peguei no Super Nintendo depois e fiquei com os dois. Mas quando eu peguei o Super Nintendo, a febre tava começando no primeiro International Superstar Soccer. Uhum. Já peguei com essa fita piratinha, um Street Fighter de rodoviária, e quando saiu o Deluxe, então aí pronto. Mas vamos dizer assim, que eu joguei eu acho que foi mais esse aí, cara. Konami, eu joguei mais no Mega Drive, por incrível que pareça. Então aí já é Tiny Toon do Mega, eu joguei bastante. O Hyperstone Heist, eu joguei bastante. Joguei mais que o Turtles in Time, né? Que o Turtles in Time eu jogava mais em casa de amigo, assim, quando deslocava. E o Hyperstone Heist eu tive mais acesso. Uhum. E tipo, meio que não entendia por que o Hyperstone Heist era xingado, porque não era igual o do Super, né? Vamos dizer assim. Porque o Turtles in Time na máquina, eu não peguei. Esse aí, não vi essa máquina aqui em BH. Pelo menos ali no centrão ali, entendeu? Talvez tivesse em shopping, né? Mas na época shopping era tipo 2 em BH. Hoje tem um shopping em cada região aqui, 1 ou 2, né? Uhum. Mas os tempos eram outros, né? Então, tipo, era o Hyperstone Heist, Tiny Toon e o Star Soccer. Vamos dizer assim que foram os jogos aí 16-bits da Konami. Pelo que eu me lembro agora, foram os que eu mais joguei. Certo. Dando aí uma esticada bem longa até pra gente dar uma caminhada aí pro podcast, vamos dar uma adiantada. A Konami trabalhou muito nos 32-bits, até os 128-bits ela atuou muito forte, tendo seus grandes sucessos representados nos 32-bits ali com Metal Gear, seguindo pro Dreamcast com alguma coisa, seguindo também pra Saturn, enfim, Nintendo 64, ela participou de todas essas gerações aí, ainda com jogos muito bons. Vocês trazem ainda essa coisa da Konami dos 16-bits pros 32 ou já deu uma arrefecida na qualidade? O que vocês acham? Não. Konami 32-bits foi suprema pra mim. Pode-se dizer que eu joguei muita coisa. Joguei os Metal Gear, o primeiro Metal Gear, né, no caso. Sim. International Track and Field, Symphony of the Night, claro, esse aí. Sim. Né, Guiné, desculpa. O rapaz até riu ali, né? Era a fala dele, né, mas, né, perguntaram antes. Os futeboys eu joguei muito. Era a época que eu jogava muito futebol, porque, tipo, a galerinha da rua curtia e era a hora que a gente juntava, entendeu? Jogava o futebol. Ó, gente, desculpa te cortar, mas vê se o seu raciocínio ele se parece com o meu. Eu, quando eu peguei o Play 1, cara, eu também, assim, eu não citei o Superstar Soccer, né? Mas também joguei Superstar Soccer, eu acho que, como todo mundo aqui, jogou demais, né? Ninguém jogou mais que o Rubens, né? Segundo ele mesmo. O Rubinho era viciado, eu dormia com o negócio, né? Sonhava jogando. joga até hoje, né? Não, na época não existia. Não. Atualização do Ronaldinho Gaúcho no presídio, né? É FIFA Street no presídio, né? É, mas eu assim, puta, terminei ali Super Nintendo jogando Superstar Soccer e tal, cara, aquela coisa assim inacreditável, estou pro FIFA, muito bom, não sei o quê. Aí, cara, peguei o Play 1. Eu peguei o Play 1, cara, Konami vai lançar Futebol Play 1 também. E lançou o Winning Eleven, o primeiro Winning Eleven pro Play 1 japonês, peguei japonês, eu lembro até hoje, era original, cara, eu não sei como que eu consegui aquele jogo, se alguém me deu, se eu comprei barato, sei lá. Foi o Sugita, cara... era óbvio que foi o Sugita. Não foi, o Sugita nem existia aquela época. Cara, que decepção, coloque aí, o primeiro Winning Eleven do Play 1. Eu não tive essa decepção, cara. Eu vou te falar por quê. Teve o Winning Eleven bom do... Porque não, eu desisti de Winning Eleven depois no Play 1. Eu não peguei japonês. O primeiro futebol que eles lançaram nos Estados Unidos foi o Goal Storm. Sim. Ele realmente não era muito legal, mas era aquela coisa 3D, era época de Actua Soccer no PC, então era uma coisa que meio que, tipo, tentava se aproximar. O Actua Soccer fazia muito sucesso no PC e os primeiros FIFA ali que saíram pra PC depois, né, do Mega Drive ali, Super Sim. Nintendo. E... Lembrou muito bem o Goal Storm, eu lembro até das vozes do cara narrando o jogo um pouco, assim, então, né? Então, tinha uma certa narração. Então, o primeiro Goal Storm, ele ainda tinha música durante as partidas. Sim, olha pra você ver como que era a época. Só que depois, esse jogo, eu comprei ele muito depois. Eu não joguei ele na época, não, que saiu, não. Eu joguei o Goal Storm 97. Esse era muito melhor. E ele era um 3D bem travadão, mas a gente jogou tanto que a gente maceteou o jogo. A gente sabia a distância do chute, o time que tinha o cara da falta que não errava, tipo, 11 inglês não errava. Não errava, cara. Não errava. Não eram nomes oficiais. Era como se fosse o Lineker, né, da Inglaterra. A gente sabia que era ele, mas não tinha um nome. Então a gente viciou muito. E os caras que eu jogava eram muito viciados no futebol, entendeu? Sim. A gente jogava mais jogo de esporte que tudo. Era a época de jogar jogo de esporte e videogame, porque jogo de esporte juntava a galera, entendeu? Uhum. Não é igual hoje. Hoje o cara só joga esporte. Vamos combinar. Uhum. Quem joga jogo de futebol hoje só joga futebol. Muito difícil ser um cara que joga tudo. Porque virou uma coisa muito competitiva, né? Sim. E antes era mais coisa de rua, de bairro. Ah, não, os caras da escola ali, ó, vamos lá fazer um campeonatinho e tal. E o Goal Storm era muito bom. Aliás, o Goal Storm 97. Enquanto tinha o Goal Storm 97, a gente nem imaginava que existia o Winning Eleven, que foi o nome que continuou o Star Soccer lá no Japão, né? Uhum. Que era, era Fighting Eleven no Japão, né? O do Super Nintendo. E aí eles levaram como o Winning Eleven pro Play 1. Só que o Winning Eleven lançou diversas versões. E no Ocidente, não. Parece que o primeiro e o segundo Goal Storm meio que parou ali e depois eles mudaram o nome em 98 pra International Superstar Soccer 98, que era o que tinha o El Pibe na capa. Qual que era o nome dele? O colombiano. O Valderrama. Valderrama. Eles chamam ele de El Pibe lá. Então, esse jogo já era o Winning Eleven do Japão. Aí depois eles lançaram outros aí. O Winning Eleven ficou muito famoso pra cá a partir do 3. Winning Eleven 3 Final Evolution. Aí depois saiu o 4, que pra mim é o supremo do Play 1, o Winning Eleven 4, que era o da Copa de 98, né? Se eu não me engano, tinha na capa até o seleção japonesa com aquela camisa azul bonita pra caramba. Mas no 32 bits eu joguei muito futebol, né? Tanto quanto no Super Nintendo. Eu não construí essa história de futebol no 32 bits. Eu desisti, cara. Eu até postei pra vocês aí no chat um vídeo do jogo. Eu desisti. Eu tenho lembrança zero de futebol no 32 bits, porque eu vi isso daqui e falei, não vou jogar, eu não quero jogar isso, cara, isso é muito ruim, isso é tosco, é inadmissível jogar esse negócio. Eu acho que cada jogador, eles usaram ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 polígonos pra fazer. Não era bonito, cada jogador. Não, cara. Nossa, é muito ruim, cara, era muito ruim. O Winning Eleven, o Super Nintendo dava saudade. Mas esse Winning Eleven que depois que eu postei aí, você não jogou, não, duvido se jogou esse Winning Eleven. Você já jogou outro melhor do que esse. Esse aí você nem deve ter conhecido. Isso é decepção total. A abertura era diferente, mas eu vou olhar aqui e vou te falar. A bola era praticamente aquelas bolas coloridas de criança, tão grande que era, né? Não, parecia a bola do Kiko, cara. Isso aqui, ó. Não, a bola do Kiko era no Master System, porra. Porque futebol não é linear, né, Guiné? Você ia pra lá e pra cá e se confundia, né? Esquecia pra onde que era o gol, né? Cara, isso não era polígono. Eu também tô achando, é o primeiro, cara. Gol Storm, não é o 97, não. Cara, de 32 bits, não joguei futebol. Odiava futebol em videogame. Fui jogar futebol depois. Você foi fraco, né? Fazia gol contra. No primeiro tempo ele fazia gol a favor, depois ele fazia gol, cara, contra. Aí não dava, né? Confirmado, é o mesmo gol Storm, tá? Só não era japonês o negócio. É. Nossa, ruim. E você, Guiné? Castlevania do começo ao fim? Cara, eu não joguei, como eu falei, futebol eu joguei da Konami, né? Tô falando de futebol, cara, tô falando da Konami em geral em 32-bits, 128. Em 32-bits, só joguei paródios. É, tinha uns navinha legal, que saía pro Saturno também. É isso, Toynbee, que mais? Gradius. Ah, Gradius, nem conta que o Gradius veio, eu só consegui jogar o Gradius depois naquele Deluxe Pack do Saturno. E era difícil a pampa a gente conseguir ou alugar o disco, né? Ou arrumar pirata até dessa coletânea. Mas foi o Symphony of the Night mesmo. Assim, até depois que saiu em revista o lance de você fazer mais de 200% no mapa. Porra, aquilo ali virou uma febre, né, cara? Até hoje, cara. Esse jogo aí, até hoje, pô, tá de brincadeira. Não, até hoje não. Até agora não mais. Afinal, no desenho ali, apareceu uma situação... Decepcionante, né? Hoje não. É igual, pô, até semana passada, né? É o Luke, faz parte do comitê dos machos do sul, proibiram ele jogar meu país. Esse jogo, né, Luke? Você não joga mais, cara. Que mancada, né, compadre? Deixar rolar essa porra aí, mas... A frase do Guiné agora foi interessante, né? Deixar rolar essa porra. Pô, mó mancada isso aí. Não, eu vou te falar, eu mandei a mensagem pra um cara aí de um outro grupo, que a gente falava muito de Castlevania, perguntei, pô, cara, tá rolando um negócio aí do Netflix, essa porra, tu chegou a ver o desenho? Ele falou, pô, cara, rabaram o Alucard. Nossa. Ai, ai. Ó, eu vou falar pra vocês, desde esse jogo aí, que né, a Konami mudou lá os traços lá dos caras, não, os caras agora é meio andrógeno, eles não são mais fodão igual o Simon Belmont, que parece o Schwarzenegger na capa lá do X68000, tá, agora, gente, não, agora é diferente, já entrevista com vampira, PJ Pop ali, tá lá o Tom Cruise mais pálido que o Lu da praia, né, naquela areia branca ali. foi isso aí. Baseado numa entrevista com um vampiro mesmo. Aí, cara, beleza, a gente jogou, porque não tinha mais nada que falar, não, o cara não é o vampirão ou o caçador de vampiro da época, não, mas tá bom. Só que agora é a constatação. Nelson saiu do grupo. Mas excelente jogo, de qualquer forma. Não, nem tem o que falar, só a gente brinca, mas o jogo é excelente e, pô, continuamos jogando até hoje, né? Mas eu vou falar, eu tenho que falar aqui, versão do PlayStation melhor que o do Saturn. Sim. Não aceito que fale o contrário. Sim. A gente falou, acha a versão do Saturno maneira porque você já começa de cara, se quiser jogar com o Richter ou com a Maria também rola, né? Tem uma salinha lá a mais que eles falam aí. Uma fase a mais que não tem nada a ver com o resto do castelo. Nada, não influencia em nada. E a resolução do jogo do PlayStation é maior. As CGs são melhor. Os efeitos são maiores, o jogo não sofre slowdown, a névoa é névoa mesmo, transparente. A Konami cagou pro Saturno. Vamos combinar. É. E no PlayStation ficou melhor mesmo, fica mais fluido o jogo, tudo melhor. Nossa. A galera tá puta com isso aí, mas não tem como. No PlayStation é melhor mesmo. Se puder ter os dois, né? Beleza, se não puder, fica com a versão de PlayStation. É verdade. Não, ia falar que a Konami no 32 bits, pra quem gosta do gênero, ela acertou aí em duas franquias de RPG. Primeira, Vandal Hearts, né? Lelizinho é o homem do RPG. Ah, eu gosto, né, cara? Então, Vandal Hearts é um baita de um jogo de RPG muito, muito parecido aí com Final Fantasy Tactics. Não tem o mesmo esmero, mas é um jogo que vale a pena ser jogado para quem gosta do gênero. E Suikoden, né? Que para muitos aí tá no top RPGs do Play 1 e até aparece em algumas listas aí de melhores jogos da Konami. Então só destacar aí esse trabalho junto aos RPGs que depois aí no Play 2 ficou um pouco ofuscado, né? É isso que eu ia falar. O Vandal Hearts tem até o 2, que também é tão bom quanto o primeiro. Sim. Só que o Suikoden, que fez muito sucesso o 2, principalmente, né? Com dezenas de personagens pra você escolher. Acho que ele dá bate 100. Se não deve passar de 100. Então, o jogo fez muito sucesso, mas a Konami deixou a peteca deixou, cair. Deixou. Simplesmente, né? A gente não sabe o que aconteceu, né? Não sei se foi o time aí que, né, não conseguiu se manter, né, pra fazer o jogo, ou se não... A Konami é foda, né, cara? Toda empresa que executivo manda, se não deu o retorno esperado, né, pode saber que a boa ideia não vai perdurar, né? Tem que dar grana. Um que eu lembrei aqui agora, a gente não falou, foi o de Sega CD, os jogos de pistola, cara. Lethal Enforces 1 era e 2, Gunfighter. Era muito bom, porra. É, mas isso aí tinha fliperama também, sim, né? A gente falou. É difícil pegar tudo, né? Sim. A Konami no Nintendo 64 também lançou, né, alguma coisinha diferente dos outros videogames da época, né? É Ribbit Raven, o que mais? Goemon, né? Acho que tem também. Tem Mystical Ninja. Só no Japão tem. Saiu, né? Tem o Castlevania 64, um negócio assim, não tem? Péssimos, né? Ah, é que só o Guiné gosta, né? Eu gosto do primeiro. Tem dois. Um é Legacy, não sei o que, ó. Legacy of Darkness. É, não é horrível. Puta que pariu. É mesmo? Falaram que melhoraram o anterior com ele, ué. Colocaram um personagem a mais, melhoraram... Ah, aí se você for ver, tem isso aí sim. Mas o jogo em si, eu prefiro o primeiro. Mesmo sendo ruim, que o primeiro é ruim também. É ruim, mas eu prefiro o primeiro. Eu vou fazer que nem o Hulk, que ali não é Castlevania, não. Cara, vou falar que eu já tentei começar ele umas 4, 5 vezes. Mas logo, logo aparece um jogo melhor e eu largo. É, tem mas... Jeito, tem jeito. É igual o Rubens fala, que ali não é Castlevania, não. Ah, esses jogos aí do 64 eu acho difícil conseguir jogar, cara. Eu também não tenho paciência com isso. Não dá, não. Mas eu só queria destacar aí, Lu. Mencionar pelo menos, né, bicho? Metal Gear aí, pô. Temos que falar do Metal Gear. Pelo menos trazer em pauta aí o segundo melhor jogo de todos os tempos, né, cara? Qual que é o primeiro, cara? Bafo de Onça. Ele não fala nem inglês pra... Senão não, o Guilherme vai ficar zoando aí, aqui. Vou falar Bafo de Onça logo. Mas aqui, Metal Gear eu peguei na época que lançou. E assim, foi um jogo que eu só larguei depois de fazer... Foi foda, mais velho. Difícil. Puta, era muito bom, velho, cara. O negócio do cara ler seu memory card, cara. Pô, aquilo ali... Onde assim, como é que o cara tá lendo meu memory card? É a quebra da quarta parede, né? É coisa do Kojima, né? O cara tá fazendo tremer o controle ali, cara. Como é que ele faz tremer o controle? Isso é louco, né? Pô, o cara não tá aqui do lado, né? Tinha umas coisas muito legais, cara. O Kojima, ele fazia umas coisas malucas. Ele fazia igual ele falou aí agora, fazia umas coisas malucas. Era uma coisa que você jogava... Eu jogava com meu irmão esse jogo, cara. Era da hora. Tipo, eu tava jogando, eu ia fazer alguma coisa que continua aí. Ele ficava jogando... A gente não parava, não. Acho que foi o jogo que a gente ficou mais tempo com o console ligado, cara. Sem sacanagem. E tinha memory card, hein? É, tinha memory card, mas você não queria parar, entendeu? É. Você ia direto. É o filme, né, cara? É um filme, porque assim, você falava, meu, como é que eu vou parar filme? É um filme, você não para exatamente, no meio, né? Não tem fase, né? Você não para o filme no meio, você termina, né? É, na época era meio que novidade, né? Um jogo ir direto. Hoje não, hoje é padrão, né? Qualquer coisa com Silent Hill, mesma coisa. É, Silent Hill também, bem lembrado. Silent Hill, putz, cara. Eu vou falar que eu não zerei porque eu sou cagão, né? Mas que era um baita jogo. Sim. Aí, brabo. Pra época... Não, pra época foi Joselito, cara. Aquele jogo ali... É o jogo, tipo... A mãe não deixasse você jogar. Falar, você não joga esse negócio, não, que esse negócio aí é do Lúcifer, cara. Isso daí, não é de Deus, não. É bem isso daí, cara. O negócio era louco. À noite, você tinha que jogar com a televisão com o som baixo. Jogar de noite, cara. Jogar de noite, você é louco. Aí não dormia. Eu jogava de noite isso aí. E vou falar pra vocês que eu só não fui adiante nele, porque eu cheguei na cidade. O primeiro lugar que você entra é o shopping, né? De noitão, o escuro. Até abalou. Não, de noite não tinha nem névoa. Era escuro mesmo, até por limitação do videogame, né? De dia era névoa, que não deixava você ver adiante. E de noite era escuro. Cara, minha munição acabou depois que eu passei do chefe. Eu falei, caralho, como é que eu vou fazer pra jogar agora? Aí eu desliguei o videogame, fui dormir. Falei, eu não começo essa porra de novo, não. Passar medo uma vez só. Mas, né? Eu tenho fé que eu vou zerar ele ainda, cara. Eu vou zerar ele ainda. Saiu o remake, não saiu desse primeiro jogo? Não. Eu queria muito que saísse do primeiro, né? O remake saiu foi do Metal Gear, né? Que é uma versão muito boa. Putz. Twin Snakes. Muito boa. É. Tem gente que fala que não é fiel. Não, é muito fiel. Né? Que a Silicon Knights não fez o trabalho, assim... mudaram alguns hábitos. Eu conheço os caras que são viciadão e falam que não é 100% mesmo, não. Os caras que são viciados em Metal Gear, igual, por exemplo, o Castlevania, os caras falam, ó, não ficou... Cara, ficou bom. Eu não me lembro de nenhuma perda significativa. Não, mas graficamente ele é muito bonito e, assim, e dá vontade de jogar. Ele é 480p. Isso aí já ajuda muito. O cara sai lá daqueles polígonos quadradão lá, bizarro, né? Jogabilidade, etc. Se o Lely está falando aí que é igual, aí... Não, eu já não... É outra coisa. Eu tenho a versão do GameCube, porque, cara, como eu disse, é um jogo que eu gosto muito. Inclusive, eu até peguei o GameCube, aquela versão do Metal Gear Twin Snakes. Terminei essa versão aí, cara. Eu joguei com a memória do jogo do Play 1. Talvez tenha alguns ajustes de história ali e tal. Sim, sim, mas tem diferença. Depois você procura em site aí que sim, você vai sim, ver. Sim, sim, eu sei que tem. Mas porque o Kojima parece que até trabalhou com os caras, assim. Não, na verdade ele deu uma consultoria, mas não foi ele que fez o jogo. Sim, mas ele não deu liberdade literária, né? Pra eles mudarem história. Não, se sigam aí o que tinha, né? É, foi feito tipo assim, reprogramação de algumas coisas. Pois eu vou até dar uma pesquisada aí nas diferenças, mas eu não notei nada significativo, não. Só notei coisas pro lado pro bom. Não pra o que eu olhei na época, isso. Quando eu fui ver também isso, de cara, que era o Xbox e o GameCube na época, né? Era a resolução. A resolução do Rudo era 480p, isso aí já era progressivo, já era foda. Entendeu? Isso aí. Pra quem gostava do jogo, sair daquela resolução do PlayStation pra essa do GameCube, porra, matou a pau. Fora o som também, né? Remasterizaram o som. Sim, é prológico. Já era padrão, é Metal Gear 2 no Play 2, né? Vamos dizer assim. Já era padrão, porque o jogo é sensacional no Play 2. É, muita gente torceu o nariz aí, né? Não é spoiler, tá, Lu? Você não joga com o Solid Snake até o final. Sim. Você joga pouco, né, na verdade. Mas é um jogão também, o 2. E o 3 nem se fala, né? 3 eu não joguei. Nessa época absurdo. Do PlayStation 2 eu tava jogando outras paradas. É. Vamos seguir em frente aí, galera? Bora. É. Embora a Konami esteja presente até hoje em todos os videogames, inclusive os atuais, ela passou por Xbox, ela passou por GameCube, passou por Android, passou pelo Nintendo Switch, ou seja, você vai encontrar a Konami em tudo que é videogame até hoje. Mas ela deixou de ter aquela diversificação que ela tinha antes de jogos, né? Ela tá muito ligada ao futebol e a outros tipos de jogos e algumas franquias que ela ainda mantém e algumas que foram abandonadas. Tenho duas perguntas para vocês. O que vocês acreditam essa falta de diversificação da Konami? E a outra pergunta que eu tenho, que eu já vou fazer já de uma vez para vocês também, é se vocês diriam que para os jogadores que querem ver jogos da Konami hoje, o futuro do que eles irão jogar tá no passado? Ou vocês ainda recomendam as coisas que a Konami faz hoje? Cara, deixa eu tentar responder a primeira pergunta. São duas perguntas bem diferentes. Elas estão interligadas, sim. Mas são bem diferentes. Eu acho assim, no começo do cast, quando a gente estava conversando aqui, eu falei que eu li um pouco sobre tentar entender o que aconteceu com a empresa, né? Então o Lu, quando fez a introdução aí do assunto, falou ali das máquinas de slot, né, do cassino e tal. Eu não sei, cara, se eventualmente fizeram aí... A gente sabe que essas empresas grandes fazem isso, né? Revisitam um planejamento estratégico, revisitam propostas de negócio. Em algum momento isso foi feito e entenderam que esse era um nicho importante para a empresa, sabe? Rebuscar as origens. Não sei exatamente em que ponto isso aconteceu. Mas fato é que hoje a gente tem a Konami, uma empresa que é muito mais voltada para produtos de cassino, tá? Então a gente foge completamente do mundo de videogame aqui. Se vocês entrarem no site da Konami, vocês vão ver isso. A Konami tem slot machine, tem pachinko, né, no mercado oriental. A Konami tem um software de gestão de cassino. Se vocês entrarem lá, eles têm assim aqueles gráficos que mostram assim, né, no centro, né, o software, e aí em volta os pilares, né, do que esse software entrega. Aí tem a parte lá que fala tipo antifraude, antirroubo. Cara, o negócio faz... Você tem um cassino, você quer fazer... Empresa de seguro. Você quer montar um cassino, cara. Praticamente você se conecta à Konami, a Konami vai te fornecer um grande percentual das soluções que você precisa desse cassino. Desde das máquinas para apostar dinheiro até fazer a gestão do seu negócio, né? A Konami construiu, em 2011, uma fábrica em Nevada para produzir máquinas de cassino. Então a gente percebe que a empresa já vem de algum tempo aí mudando o foco, né? E para quem gosta aí da empresa, não tem como também esquecer da treta que rolou com o Kojima. Sim. Quando ele se afastou da empresa e tal. Dizem que tudo começou porque em 2010 a Konami lançou um jogo que chama, eu acho que, Dragon Collection. É um jogo para celular, que é um jogo de coleção de cartas, sabe? Você tipo um Yu-Gi-Oh, eu acho. Você joga ali o negócio, você coleciona as cartinhas dos dragões e tal, não sei o quê. E, cara, isso deu uma grana, assim, pra empresa fodida. E aí, os caras olharam para aquilo e pensaram assim, pô, por que que a gente tá dando aí não sei quanto de grana pro Kojima ficar 5, 6 anos trabalhando em cima de um jogo e o cara traz uma receita X, se eu, pô, em 6 meses faço um joguinho furreca aqui, gasto uns 50 avos do que o cara gastou lá e consigo lucrar um décimo do que ele lucrou no Metal Gear, por exemplo. Então a empresa começou a repensar também a estratégia de jogos para videogame. Então parece que o Kojima, quando também se deu conta de que isso estava acontecendo, começou a criar ali um embate direto com a empresa, né? E sem dizer das fofocas que rolaram aí na internet há uns 5 anos atrás ou mais, do tipo, teve uma famosa aí que um ex-funcionário da Konami postou no Facebook que, tipo, tinha conseguido um novo emprego, né? E aí todos os funcionários da ocasião que deram like no post desse cara foram mandados embora, foram demitidos da empresa. A Konami era meio escravocrata. Isso. Então, assim, eu acho que tudo isso, cara, transformou a Konami nessa empresa que a gente vê hoje, né? Pois é, ela não tá morta, né? O povo acha que ela tá morta, não ganha dinheiro. Não, não tá morta, né? Não. Até porque não é uma empresa só, né? É uma empresa com vários braços, é uma hidra, entendeu? Sim. E a gente aqui no Ocidente não tem essa noção, né? E a mudança, até você começa a olhar ao longo do tempo, a mudança do logo deles, deixarem de ter aquele logo mais fantasioso pra ter um logo mais sério, né? Sisudo. Sim, sim, um logo mais sóbrio. Se você entra no site deles, cara, eles, assim, a parte de game ali, de videogame, é peanuts. Principalmente quando você fala de Ocidente. Meu, é assim, eles nem lembram quase que videogame existe. Então é uma empresa que mudou o seu foco, entendeu? E respondendo talvez a sua segunda pergunta, Lu, sim, se a pessoa quiser conhecer a Konami, não jogue os jogos de agora, porque você vai jogar Pro Evolution Soccer. Vai ter que olhar para os jogos do passado aí, pegar eventualmente alguma coisa que a gente comentou. Já não é o jogo completo que o Kojima queria fazer, né? Foi meio que puxado no final, tiraram ele e falaram, oh, vai lançar do jeito que tá. E foda-se, né? Porque tava gastando. Não querer mais você aqui, né? É bem isso daí. É, aí deu a treta, a indústria abraçou o Kojima, né? Porque o cara tem história, vamos combinar, né? O cara, todo jogo que lançava era um jogo, tipo assim, muito acima da média. Snatch, Police Notes, a própria franquia Metal Gear. O Kojima, ele raramente podia trabalhar em outro jogo a não ser Metal Gear. A Konami não deixava, né? Ele fez aquele Zone of the Enders, o E2 pro Play 2, foi um milagre aquilo ali, né? Eu não sei se tinha uma negociação ou se era coisa... Tipo assim, ó, enquanto você não acaba um Metal Gear, você dá uma consultoria aqui, tal. Mas eles estavam fazendo Metal Gear 2 na mesma época lá do Zone of the Enders 1. Inclusive tem a demo do Metal Gear 2 Sons of Liberty junto com o Zone of the Enders, mas a vida do Kojima era ali, a Konami ali com o Metal Gear. E, pô, né, pra chegar nesse patamar de que, não dá certo mais, né, fim de relacionamento, vamos dizer assim, né, realmente foi uma coisa que deixou todo mundo meio assustado, triste, né. Assustado, né, porque a gente não imaginava, né, que os bastidores, porque eles têm contrato, né, de não falar nada, sobre a empresa, sobre o trabalho. Aí nessa E a treta deles foi pesada, né? Porque eu lembro que até nesse ano o Metal Gear 5 ganhou 2 prêmios naquele Video Game Awards, acho que de jogo de ação e história, uma coisa assim. E eles tiraram, né? Não, a Konami proibiu o Kojima de receber o prêmio. E foi até um climão lá no dia da premiação e tal. E aí, pegando o gancho com relação a isso daí, talvez até, Lu, a sua segunda pergunta possa até ser complementada aí com parênteses. Pra quem quer conhecer a Konami, abriu-se uma luz no fim do túnel essa semana, porque rolou o boato que a Sony quer comprar a franquia do Metal Gear, do Silent Hill, e tem outra da Konami, né? São de Castlevania. Parece que a Sony quer comprar essas três franquias para levá-las pro Play 5 e aí talvez até envolver o Kojima nos projetos. A gente sabe que ele estava trabalhando no projeto Silent Hill aí pro Play 4. Então, quem sabe, eventualmente, não possa renascer alguma coisa de Konami no Play 5 nas mãos do Kojima. Mas aí é questão de boataria, né? É, eu acho que faz não, sentido. Não precisa nem ser o Kojima, não, cara. Eles podem pôr lá uma cláusula. Vamos vender, mas não pode ter o Kojima, né? Porque tem aquela rixa, né? Mas, pô, põe na mão de quem quer trabalhar com jogos, né? Porque a Konami não quer nada. Sim. Pô. Ela só tá relançando agora. Não quer. Né? Ela usa essas IPs pra lançar máquina de pachinko, né? Teve coletânea aí, Castlevania. Teve coletânea contra aí, né? Pros videogames dessa geração. Ela só fez só isso. Só porcaria. Só requentou. Só requentou. E tem uma coisa aí que ela vai lançar aí em matéria de videogame, que é o PC Engine Mini, né? Vamos ver se vai ser boa coisa. Parece que isso sim. Isso faz parte. Mas não deixa de ser um relançamento, não é uma coisa nova. Né? Cara, eu só vou completar o que o Leris falou ali, que eu acho que vai tudo pelo caminho da grana. Eles mudaram o foco da empresa e não tem jeito. Segue a tendência mundial de grana, geração, entendeu? A geração dessa galerinha de hoje é diferente da nossa. E eles querem dinheiro. Ah, eles não vão fazer jogos pra gente, né? Que é o que a gente fica querendo. É igual eu queria que lançasse um remake de Castlevania aí, da nossa época. Não vai sair, não adianta. Ah, vão querer lançar um outro 3D no PlayStation 5 com atores reais e o caralho. Porque tudo nego quer essa porra aí. Eu não queria. Eu acho que a Konami, pra mim, vai ficar na memória com aqueles jogos lá daquela época de 8, 16 bits, 32. Pô, tu imagina se sai um Gradius hoje, entendeu? Se sai um Salamander hoje. É, mas é o tipo de jogo que empresa grande não lança. Exatamente, não vem. Shooter só indie agora, né? Uma SEGA não consegue fazer um Thunderbolt. Exatamente. Não quer fazer, cara. Ela não quer fazer. Ela comprou os direitos lá da Technosoft, mas ela lançou o 6 pro Play 2, que não foi, assim, grandes coisas. É um jogo muito bonito, é bem feito graficamente, né, sonoramente, só que não é igual o Thunder Force antigo. Então já é um tipo de jogo que não tem força, porque os caras que faziam antes não são os mesmos, entendeu? Então é só os indies agora que estão investindo, né? Tem até o Super Hidora, é tipo uma homenagem ao Gradius lá, que aquele... Foi o Konamito que fez esse Super Hidora? Konamito. Ô Lelis, você tá por dentro? Nossa, não lembro, cara. Nem consigo lembrar desse jogo aí. Que infelizmente eu perdi a chance de comprar ele físico. Ele foi vendido físico e eu, tipo, meio que não dei bola. Culpa minha mesmo. Mas é o máximo que se lança hoje e se consegue lembrar da Konami, né? A Konami mesmo, ó. Quando ela perdeu a mão no Pro Evolution Soccer, já era. E o FIFA tomou o mercado. Ultrapassou, e né? E ali você já viu que o negócio já tava desandando mesmo. Ou seja, isso aí, já tava desandando. Pois é, talvez não tinha tanto investimento quanto tinha antes. Até pela mudança de visão aí da empresa, né? E aí, que nessa geração aí passada foi o quê? Foram dois Castlevanias como feitos meio que God of War. 3, 4, né? Porque teve aqueles os do meio ali, né? Esqueci o nome. Que teve o 3DS. Do Wii também, que teve um remake, né? Do Castlevania Adventures. Mas também é pouco, é muito pouco pelo tanto que a Konami pelo peso, fez, né? Antes, né? É muito pouco. Pelo peso da franquia, pelo peso da empresa, foi... Pô, tu pega o Castlevania Rebirth, é um lixo se você for ver em relação pra... O investimento época. Foi mínimo, né? Foi mínimo ali. Eles, né? Eles podiam fazer uma coisa muito melhor. É, tem pro estagiário. Pegaram os estagiários e falaram, então, faz um joguinho aí. Já outro detalhe. O Igarashi, né? O Todd Igarashi, que é o cara que fez o Symphony of the Night e todos os outros jogos que vieram depois baseados nessa jogabilidade Metroidvania, né? O cara saiu da Konami, porque a Konami não queria fazer mais jogos assim. Meio que, não, já não tá dando retorno. Aí acabou tanto, né, que ele sozinho lançou o Bloodstained aí ano passado, né, depois da campanha milionária no Kickstarter. Tá muita gente agora seguindo o padrão do joguinho 2D, né, desses indie games aí, estão pegando carona nesse sucesso desse cara aí. E tanto que se você for ver, tem um joguinho que tá saindo agora, eu esqueci o nome também, cara, é estilo Castlevania Symphony of the Night, tá saindo agora. É o Lodoswar. Record of Lodoswar. Fire. Isso aí. Pô, é muito parecido, muito parecido. É. Enfim, a Konami acabou, né, gente? Acabou. Konami, como a gente conheceu, acabou. Ela tá podre de rica com o negócio de pachinko, máquina de cassino. Essas porra aí. Calma, Guiné. A gente tá vendo que você tá dando um depoimento ressentido, não cheio fica de... Fica triste, não. Né, de emoção. Música triste pro Guiné também, viu? Vou só fazer um complemento aqui do Metal Gear. Eu dei uma rápida olhada enquanto vocês teciam os comentários aí sobre os comentários da internet, sobre as diferenças entre o Twin Snakes e o Metal Gear do Play 1. Algumas pessoas falam de que o CQC lá é difícil de usar. Cara, eu não acho que é difícil de usar? É aquele CQC lá, negócio de ficar enforcando o cara, né? Aquele o combate de perto ali. É, dá pra usar normal. Eu não vi diferença nenhuma nisso. E o que mais falam é que o diretor exagerou nas cenas de bullet time, né? Então, tem muito ali o Snake fazendo... Ah, o Ocelote, né? É. Mas assim, cara, vamos lá. Isso é Kojima, bicho. Quem jogou aí Metal Gear o 2, o 3, o Metal Gear 4? Você tá de brincadeira, meu. Metal Gear 4 é... Quase você fala assim, pô, o cara ali não tá vendo que o Snake tá ali, não? Tem uma hora que o inimigo, que é o irmão dele, tá falando lá no palco e o Snake tá tipo no meio da galera ali. Você fala, meu, o cara tá ali, ó, você não tá vendo, burro. E que inimigo burro, você não vê, não, vilão burro, né? Mas isso é Kojima, então quer dizer, não concordo. Continuo achando que a versão do GameCube é superior. Varia talvez pra quem quer um negócio mais clássico, né? O Kojima nunca foi clássico, o Kojima sempre foi pirado, né, nessas cenas de ação. Então, talvez a Silicon Knights até projetou uma visão de como o Kojima queria que fosse aí essas cenas, num hardware mais parrudo. O Kojima foi o diretor de cinema que foi fazer jogos, né? Então, os jogos deles eram pra ser filmes. Sim, exato. Então, dá pra entender. Perfeitamente. É isso aí. Agora vai vir o Nelson aqui falando que Splinter Cell é melhor. Beleza. Puta que pariu. Calma, Nelson. Pode ficar no Twitter. Eu acho também. Lu. O Lu nunca jogou, fica falando. Ele nunca jogou Metal Gear. Lu. Sinceramente. Você não zerou o primeiro Metal Gear e tampouco os posteriores. Meu filho. Não vem com essa. Meu filho, ninguém tira um barril de petróleo do rabo e se esconde. Ninguém, tá bom? Eu jogo uma coisa que seja incrível, tá? Não o essas loucuras. É o cara que gosta da Konami e do Passing Slot. Pronto, então acabou. Aquele Valkyrie que você joga, ela é bem incrível, né? Imagino que seja bem incrível. Qual que Valkyrie? Aquele jogo lá de viagem espacial. Eevee Online. É viagem espacial movida a pó. Entendeu? É bem incrível. Pó de estrela. Esse é bem incrível. Eevee Online é vida, não, cara. Não é vida, não. Sabe não. É espaço. Espaço. Muito espaço na memória. Bom, pessoal, como vocês podem ver, a Konami já não é mais o que um dia foi. Se você quer jogar a Konami, você vai ter que pensar no passado. Diria ali, alguns anos pra trás aí, porque atualmente ela realmente não tá muito interessada em fazer suas franquias andar, talvez até as vendas, o que seria realmente bom pro mercado. E bora jogar Konami, seja do passado, seja não tão passado assim, ainda tem muita coisa boa pra jogar. E sempre vai ser uma empresa que, de alguma maneira, vai estar ligada aí aos games, pelo menos na mente das pessoas e do que produziu. Certo, isso aí, galera? Coisa boa e barata. Tem coisa cara e tem coisa barata. Fez o agente ser nostálgico, não é pra qualquer uma, não, viu? É isso aí, galera. Um abraço, então. Falou! Valeu! Valeu. Põe o cartucho do Salamander pra frente. Siga o Resistência Retro Gamer nas redes sociais: facebook.com/vaiestragaratv, twitter.com/vaiestragaratv e no Instagram Resistência Retro Gamer. Dúvidas, sugestões e reclamações: resistenciaretro@gmail.com. Bom, uma breve história sobre a Konami começa antes mesmo dela ter esse nome. A empresa que a precedeu foi fundada em 21 de março de 1969 por Kajemasa Kozuki. Essa empresa inicialmente fazia apenas locação e manutenção de jukebox. Peraí, ou seja. Lu. É. Oi. Kage. É. Kage, não é Kage, não, é Kage. Lembre-se de Kagemaru. Kagemaru. É Kage. Eles não falam G, não. Tá bom. Foi mal. Vou cagar, então, pode deixar. O cara come bosta e não sabe falar Kage, pô. Caralho. Ai, esse Guiné, velho, não presta, velho. Presta. Vamos lá. E qualquer merda, pô. Calma, Guiné. Vamos lá. Vamos lá, pô. A empresa que percebeu a Konami foi... Não, conversa de novo. Para. Bota no mudo, Guiné, bota no mudo. Para, depois você, quando você for falar, você tira do mudo. Aí você dá risada de boa aí. Vamos lá. A empresa que precedeu a Konami foi fundada em 21 de março de 1969 por... Guiné é foda. Bota no mundo, pô. Guiné é sem noção, velho. Não, ele tá no mundo. Ele tá no mundo. Você? Eu mesmo, cara. Só que eu fico com Cagueluxo. Fico com o Cague na cabeça, cara. Ô, oh, pra quem fala Zuichi, pra quem fala Rubim, deu uma outra vacilada aí esses dias. Isso daí foi nada, Zuichi. Gente. Isso é, aí. Foi nada. Vamos lá. Tá bom, eu não vou ser Pasquale mais, não. Vamos lá. Por Kagemasa. Peraí. Véi, deixa a gravação original, véi. Passa, que se dane. Tá caindo a culpa pra mim, tô nem. Pô. Eu vou até ligar o ventilador aqui, eu não vou aguentar, não. Consegui, cara. O agente é foda, velho. Não, eu lembrei que o Rubinho falou assim, não, que o cara compra console com rent game. É igual, vou comprar dois videogames com rent game. Até ontem eu entender, velho. Com rent game? Que é isso? Com rent game, cara. Cara, é louco, bicho. Aí depois que foi me ligar, falei, caraca, velho, é Quentin Gen, não, eu nem falei nada. Vocês estavam tudo animado conversando ali, cara, deixa, vai. Deixa assim mesmo. Ai, velho, caramba, velho. Se aprume, Lu. Pronto. Vamos lá.